Algo de você já passou por isso. De um beijo de um pai, sobrar a própria filha. Louco sem coração, merece um caixão. Foda o cara saber que a irmã do cara foi abusada pelo próprio sangue. Me apresento a vocês, me chamo André. Nascido, crescido, vivido de revolta. Essa é a minha realidade, a história do M.A. Eu sou o M.A. Tô aqui pra contar um pouco da minha vida. Uma infância dolorida, no peito é só ferida. O meu pai eu desgraçado, espancava minha coroa. Que trampava o dia inteiro pra nos dar uma vida boa. Quer saber, filho da puta, como o pai nunca te vi. Se eu te vejo agora, eu faço tu sumir. Nunca vou te perdoar por tudo que tu fez. Se te vejo na minha frente, ia fazer tu sofrer. Eu apenas 4 anos, me espancava com uma corda. A vontade que eu tenho de te encher o peito a bala. Quer saber, desgraça, pensar em ti só me atormenta. Cada dia que passa por ti, meu ódio aumenta. Por ti, tinha que pagar pelo que tu fez pra minha mana. Covarde sem coração, merecia tá em pana. Hoje 19 anos, olha como o tempo passa. Você, pra nossa vida só foi uma desgraça. Agradeço a minha coroa, até hoje uma guerreira. Tu não vale nada, falar de merda não vale a pena. Queria ter o prazer de ver tua cara apavorada. Só que ia te paular, ver tua cara ensanguentada. Covalece agora que eu te boto no velório. Dou bola na tua cara, ainda tiro umas fotos. Faz vídeo pra bater quando o menino me magoar. Que se um revoltado eu quero ver tu segurar. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia. Me tratou muito mal e achava que é normal. Tua sorte condenada que não me tornei um marginal. Um bandido com um pechejo de bala na pistola. Desde os 7 até agora eu frequento a escola. Me espancou, me machucou, estragou a minha vida. Fazer tu amanhecer com a boca cheia de formiga. Tu nunca foi um pai, só canalha, falta tua. Sou um fé. O teu plano estourar no meio da rua. Tu é filho do demônio, tu tem é que pra cá. Vai pro inferno, que lá é o teu lugar. Que isso, uma filha não merece o perdão. Só merece ter uma faca cravada no coração. Merece tomar rajada de uma escopeta bem no meio da testa, atravessando a cabeça. Olha só no que dá os filhos maltratar. De guria se abusar, depois ter que agonizar. Só queria inquietar com 22 da jaqueta festão. Coisa ruim, bem pior que um capeta. Quem matou o diabo, porque tu é filho dele. Não pede nenhum perdão, pois tu vive lá com ele. Que o diabo te abençoe pra tua vida piorar. A vontade que eu tenho do teu peito fuzilar. Cara, se eu te vejo hoje, ia ser um condenado. A revolta me consome, eu já teria te matado. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia. Se hoje sou alguém, foi graças a minha velha. Orgulho e felicidade em ser chamado filho dela. Batalhando pra me crescer feliz, saudável na cor. Maô na rua comigo sempre amava. E hoje já sou um homem, não sou mais um menino. Foi graças a minha mãe, eu sempre tive um ninho. Como tu era homem, pra bater na minha coroa. Faz isso agora que eu te chuto a tua boca. Merecer ser condenado a ser fuzilado. Chupa o pau de dedendo e o cu todo arrombado. Cara sem vergonha, sem dó, sem compaixão. Mesmo sendo o meu pai, sonhei te ver no caixão. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia. Esse mundo é traiçoeiro. Você estragou nossa vida, pai. Meu sonho é te ver morto um dia.